Forumcast! Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Ti, do Forumcast. E temos uma edição extraordinária. É, pra vocês que pensaram que estaríamos parados, não. Temos muita munição nas nossas cabeças, é. Sejam mais uma vez bem-vindos. E bom, parando de enrolação, né? Vamos começar com o nosso podcast, que... dessa vez vamos fazer a errata do primeiro podcast oficial, que é falar sobre os erros que foram cometidos na gravação, claro. Não somos os donos da verdade, então por isso, com a ajuda de nossos ouvintes, de vocês, né, pessoal? Vamos aqui falar algumas coisas que foram algumas informações erradas, né? A primeira delas é que o Cedric Diggory, Ele não era da Corvinal, como o Rod colocou, e sim da Lufa-Lufa. O Cedric, por sinal, que foi morto pelo Voldemort no final do quarto livro, né, O Cálice de Fogo. Isso mesmo. A Corvinal, isso foi um erro meu, né? Corvinal tem como animal símbolo a águia e não um corvo, apesar de que nos filmes a adaptação foi feita para um corvo. Mas na verdade, até pelo esclarecimento da Mel, né, no chat do Fórum Central, que dizia que Raven, na verdade, não é corvo, como eu pensava. Corvo é crow. Raven é uma águia, uma ave de rapina. No caso, uma águia, né, pelo brasão. E, pra finalizar essa parte de errata, só fazer um comentário final sobre estereótipo. Ajuda, essa contribuição vem do nosso amigo Dead Poet, o Jader, né? Digamos assim que os estereótipos nos fóruns, eles são tomados pelos personagens principais. No caso, muitos players, eles pegam o Harry Potter como o estereótipo da Grifinória. Então muitas pessoas seguem aquele estereótipo. E outros pegam, por exemplo, o Malfoy, que é aquele cara chato, birrento, que acha que as outras pessoas são escória, como o modelo da Sonserina, e seguem esse modelo. Mas a gente vê que nos próprios livros, nos próprios filmes, você vê que nas casas há personagens diferentes, há uma diversidade, sabe? Tomando como exemplo, a Hermione da Grifinória, amiga do Harry Potter, ela estaria muito mais para uma nerd, no caso, seguindo o estereótipo, muito mais para uma aluna da Corvinal do que para uma aluna da Grifinória. E no entanto, ela caiu para a Grifinória. Da mesma forma que o Gary Neville, ele tinha muito mais para ser da Lufa-Lufa, a injustiçada Lufa-Lufa, né? Do que ser da Grifinória. E no entanto, eles são alocados nessa casa. O que a gente quer dizer é o seguinte: a gente não precisa seguir à risca o que aquele hinozinho do Chapéu Seletor diz, sabe? Dá pra você encaixar qualquer personagem em qualquer casa. Desde que ele tenha, claro, ele precisa ter as características da casa, mas ele também pode ter outras características quaisquer que compõem a personalidade, sabe? E só pra finalizar, gente, o que a gente falou da Lufa-Lufa não era por mal. A gente gosta da Lufa-Lufa também. Foi uma ironia pra galera despertar e ver que a casa não é tão ruim quanto se parece, sabe? É estimular vocês a fazerem personagens na Lufa-Lufa. Continua a campanha. Vocês têm um texugo, então vamos lá, galera. Pois bem, essa edição extraordinária do nosso Forumcast é por um bom motivo, né? Por um bom motivo, que é falar sobre uma pausa que infelizmente teremos. Uma pausa pro carnaval, ele tá chegando aí, então ninguém é de ferro, todo mundo quer viajar, todo mundo quer curtir, e nós, como bons filhos de Deus, também faremos isso. Então o Forumcast vai dar uma parada, muito provavelmente até a próxima semana não teremos gravação, mas temos novidades, não vamos deixar vocês na mão. Na nossa volta, nós teremos um quadro especial, já estamos bolando isso, que será o quadro de entrevista, onde entrevistaremos personalidades do nosso mundo dos fóruns. Pessoas que são conhecidas no mundo dos fóruns por diversos motivos, e estaremos elegendo uma dessas pessoas para ser o nosso primeiro entrevistado. Por sinal, a votação vai ser no próprio blog, então fiquem atentos essa semana aí. O nosso amigo Jader vai estar comandando essa enquete. E votem, votem, escolham a pessoa que ela vai vir gravar com a gente aqui. Tá bom? Valeu, galera. Bom, dado o recado, agora vamos pro final dessa edição extraordinária. Afinal, é uma edição extraordinária e não podemos nos estender muito, né? Eu queria agradecer de coração a todo mundo que apoiou a ideia, que tá apoiando a ideia, que tá escutando, que tá divulgando. Tamo vendo todos os comentários, seja lá no nosso blog, seja no Fórum Central. E-mail, muito obrigado pra galera que já mandou e-mail. Nel, Mel, Gui, muito obrigado por ter mandado os e-mails. A gente tá lendo. Na próxima edição real, quando for o próximo podcast, vai ter leitura dos e-mails e a gente vai responder algumas questões. Já dei muita risada com a resposta de vocês, valeu mesmo. Queria agradecer a galera da equipe, ao Rod, que tá viajando, ao Campbell, que tá viajando, a Biela, ao Jader. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá contribuindo de alguma forma. E é isso. Pra finalizar, e eu adoro falar isso, né? Eu queria só deixar o nosso contato. O nosso blog, né? Nossa casa é forum-cast.blogspot.com. Acessem lá, vai estar todo o nosso conteúdo, seja pra escutar, pra download e tudo mais. O nosso e-mail, que é contatofcast@gmail.com. Repetindo, contatofcast@gmail.com. E no Twitter, né? Que é o twitter.com/forumcast. Deixem sugestões via e-mail, via comentário, via sinal de fumaça, via Twitter, via o escambau que você quiser. Deixe sugestão pro próximo tema, ainda tá em aberto. Queremos muito ver o que é que vocês têm pra dizer. E é isso, muito obrigado. O Forumcast fica por aqui. Bom carnaval, curtam muito, usem camisinha. Falou, velho.